Ouça agora na RCI, Momento Psi, com Michele Ribeiro. 3 minutos de reflexões e dicas sobre os principais dilemas humanos do cotidiano. Você já parou para pensar que sempre quando definimos algo como mal, a consequência será de nos colocarmos na antítese desse processo, nos posicionando enquanto bons? O fato é que um não existe sem o outro e as definições que fazemos das coisas também tendem a nos definir. Acontece da mesma forma com nossas escolhas. Quando optamos por um caminho, obrigatoriamente estamos não optando por inúmeros outros caminhos. É por isso que às vezes é tão difícil escolher. Escolher algo implica em não escolher outra coisa. Da mesma forma, quando dizemos sim para um, como consequência, estamos dizendo não para um universo de outras coisas ou pessoas. E é aí que se encaixa a maturidade ou a imaturidade. Podemos medir a maturidade de uma pessoa a partir da capacidade de escolha dela. Não podemos escolher caminhos opostos ao mesmo tempo, compreende? No entanto, é possível entender a escolha de um caminho hoje e outro amanhã, considerando a complexidade do nosso universo interno. No entanto, o que nos cabe é perceber que para cada escolha sempre existirão consequências. Então, quando penso nas exclusões que faço em minha vida, procuro priorizar as aquisições ou decisões, no sentido de compreender o objetivo por trás de cada escolha, da mesma forma que minha intenção para cada uma delas. Na maioria das vezes, importa muito mais se estou coerente comigo mesmo do que se estou acertando ou errando, mesmo porque o certo e o errado foram apenas ideias criadas para padronizar a sociedade. Se estou coerente com minha essência, estou dizendo sim para mim e aceitando o mundo exterior como ele é. A questão é não se deixar afetar pelas contrariedades e persistir apesar delas. E persistir implica em ser você apesar dos vieses, não se incomodando ou brigando com tudo aquilo que não está sob seu controle. Aliado a essa coerência, a intenção é o seu norteador de caminhos mais acertados, por assim dizer. Se eu me proponho a fazer algo que não invada o espaço de ninguém, muito menos prejudique a minha intenção, está bem alinhada. E veja, a sua intenção, só você sabe qual é, ninguém mais. Agora, você entende que pode enganar qualquer um, menos você mesmo? E por que então você continua se enganando e caminhando em direção oposta à própria felicidade? Eu sou Michele Ribeiro, psicóloga, e a gente se encontra ao longo da programação. Você ouviu na RCI Momento Psi, com Michele Ribeiro. De volta a qualquer momento na programação.